Magnético Light. Magnético Light. Olha, a chuva tá indo lá fora. E a casa inteira só pra gente. Será que pode melhorar? Dá um chocolate quente. Olha, tá tarde pra você ir embora. Não é melhor você ficar? Te empresto uma roupa minha. Se bem que nem vai precisar. Olha nos meus olhos, lê a minha mente. Vai que de repente a gente tá pensando igual. No sofá da sala, energia surreal. Aqui dentro amor, lá fora temporal. Que de repente a gente tá pensando igual. Aqui dentro amor, lá fora temporal. Vamos, gente. Chocolate quente, olha, pra tarde pra você ir embora. Não é melhor você ficar? Te empresto uma roupa minha, se bem que nem vai precisar. Olha nos meus olhos, lê a minha mente. Vai que de repente a gente tá pensando igual. Te dá.